usar, meu irmão. Você não precisa de armamentos pesados para se defender, se proteger. Basta você usar a sua consciência e raciocinar para você obter bons resultados. E vai perceber que a melhor arma do homem pra se defender é a sabedoria, é a sabedoria, é a sabedoria. Lute para você encontrar sua arma mental que transmite a sabedoria. Para isso ocorrer, não depende de mim e sim de você, somente de você. Coloque sua consciência para trabalhar, pois com ela nós lutamos contra os inimigos. Ultrapassamos qualquer barreira sem dificuldade, com dignidade e otimismo de poder saber que com a nossa consciência somos capazes de remar contra a maré de contradições. Se desarme, irmão, se desarme, irmão, preste atenção. Matando, agindo de maneira estúpida, piores que animais irracionais. Portanto, irmão, caia na real, se desarme agora. A violência não nos leva a nada, só gera e causa mais violência, transformando tudo numa grande desgraça que cada vez mais acaba com a nossa luta pela paz. Radical, mandando mais uma vez mensagens positivas de paz e união, de negro para negro, de irmão para irmão. Pedimos aos quatro cantos da periferia paz, paz, paz.